Olá, vim hoje com o Talk Show do Marella para comentar o pay-per-view passado, o One Christmas Stand, que aconteceu no Natal, é óbvio, então, chupem seus filhos das putas, ou vai perder quem o perdeu novamente, eu avisei, só porque eu disse, vocês pensavam ao contrário, e o vai perder quem o perde novamente, tenho dó desse jober, então chupe quem aí seus nerdões, agora o Mark Gelar ficou FWF Champion, o Apocalipse ficou puto com isso, e ele não vai ter rematch, se fode a Evnerdão, vocês já deveriam saber, o convidado de hoje é nada mais nada menos que o atual FWF Champion, Mark Gelar. E aí Mark Gelar, tudo bem Manolo? E aí Levi Marella, tudo bem com você? Futricado do caralho. Futricado é você seu filho da puta. Não fala assim da minha mãe, hein? Que mãe? Sua mãe morreu. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk me sinto muito foda, porque eu sou o vencedor, porque os vencedores vencem vencedores, se tornando vencedores, trazendo vencedores perdedores. KKKKKKK, essa é sua antiga gimmick do UWF, não é mesmo? É mesmo KKKKK, mas é engraçada demais, é do tempo do UWF Nexti. UWF, aquele globo de merda, ops, quer dizer, vamos continuar, marque Gilá, diga um sonho Gilá. Meu maior sonho é que eu nunca mais tenha que assistir Cacete e Planeta, quando a net cair KKKKKK. Deu pra ver que você não gosta muito de Cacete e Planeta KKKKK, mas você gosta de Michael Jackson. Sim, eu adoro Michael Jackson. Eu sei cantar, quer me ouvir? Mas é claro,